cópia. Ponto cópia. Coronel 229, São Paulo, upper zoom 10, nível 360. Curva direita na Sambo 1, no transição ótima. Transponder 5515. Sambo Uno, transição mótiva. Pode ir, que é possível? Sambo Uno, transição mótiva. Afirma, Sambo Uno, mótima. É o próximo pushback. O 361 pode voar mótima? Pode ter a saída. Pode ter a saída, aguarde a autorização. Ah, mantenha a mótima. A 3601, no chame em Recife, frequência 128.35, alterno 25.1. 2235, alterno 3601. Avião 41 decolou 07, 119, décima 8. Eu estou na minha mão. 398, não, avião 41. Me chamou a China MSA 75? Pegou no avião 41. Pegou no avião 41, no contato radar, minha colagem. Na direção voando até o nível 340. Até o 340, está na saída da China, no avião 41. Só vou a letra pra gente, não, viu, padrão, mas dessa forma aí consegue evitar várias informações. Autorizado, letra. Obrigado, senhor. Com 9141, autorizado, letra. Entendi, letra, 9141. São 3399, chame Recife, frequências 128.35, alterno 125.1. avião. Mesafa 5, à direita, sexo Índia, fugindo, que é a parte principal, sexo Índia, ponto de espera da 90, chame pronto, quer negar no 012. Retrouxe agora, livre espaço, espaço, fica lá, reportaria pronto, aqui, a 07. Gol 91141, chame Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 6251 Guarulhos, pronto? 6251 Guarulhos, 360, aperto 1-0, curva direita, noção 1, transição ótima, transponder 5523. Firmando a 25 destino Guarulhos? Firmo. Correto, semi pronto, pushback. Tá bom. 6075, pronto? Vai ser necessário mais um de novo ainda, pra que ele não se contou. 8. Bom, 229, direcionamento na 09. Autorizado, chame táxi. Tá, boa tarde. Uma 9, decimal 8, 0. 0, vento 1-1, 0 graus, 1-2-9. Confirme. Chame Alfa Vitor Romeu, solicito autorização de reboque da posição de número 5 para a posição de número 4, bate 1. Autorizado, chame no término. Perfeito. bordo, 4-5, Galeão. Bom, 229, parte principal, taxi Índia, ponto de espera da No Zero Torre, conjunto de chame pronto, quem negar No Zero, 1, 2. Parte principal, Índia, 2-2, vai reportar. O Alfa Vitor Romeu na escuta? Escuta. É bom acabar mais atrás para deixar o pátio principal livre para a nossa taxiar. Ok. Canal 075 decolou aos 18, controle Salvador 119, decimal 8. Controle 198, muito bom dia, o Canal 075. Salvador, muito bom dia, o Canal 675. Chama 075, conta da Nalicológica, que fazia Sambu 1 para nível 360. Só dizia Sambu 1 no 360, Chama 6075. Papá Romeu Sierra, confira a matrícula. Papá Romeu Sierra, Foxtrot Bravo, informação pública. Então, Foxtrot Bravo, sem identificação. 5201. Identificado via Bonf para 4000 pés, quem é 1012. Paulo Salvador, Alfa Vitor Romeu informa, terra do rebote, obrigado, bom dia. Alfa Vitor Romeu, ciente. 251, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Controle 1229, decimal 8. 198, voo 1229. Controle, voo 1229. 1229, contato a decolagem, explosivo, sedução, voando para a nível 360. Viação, voando para 360, voo 1229. Poderia seguir motivada a presente? Chama 6075, coordenando com o Recife na frequência 128.35, alterna 25.1. Coordena com o Recife agora em 128.35, alterna 125.1. Bom dia, Oceaner 6075. Bom dia. Nome é Uno? Uno, Daniel. Autorizar táxi, parte principal, T30, ponto de espera do 90, chame pronto, quer negar no 0 ou no 2? Azul, Papa Romeu, Alfa X-Ray Eco, boa noite. Prossiga. O Azul, Alfa X-Ray Eco, solicita autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 1. Autorizado em 27, é meu término. Azul, Alfa X-Ray Eco, sim. Romeu Sierra Fox Bravo, autorizado em aliança que se pistão 90, descendo para 2000 pés de forma estabilizada. Autorizado ILS 106 a 10, descendo para 2000 e formará estabilizado. 62, 6198. 19, obrigado, boa semana. Torre Salvador, Xenar 6251, decolou, bom dia. Xenar 6251, contra a autoridade de colagem. Subavia 1 para a 360. 1 para 360, temos confirmação, essa chuva aqui à nossa esquerda. Poderia já curvar a direita na sua laser? Autorizado. Xenar 6251, autorizado, Leda. Autorizado, Leda, muito obrigado. Romeu Sierra Fox Bravo, chame torre, frequência 118, decimal 612. 186, o Papa Romeu Sierra Fox Bravo. Salvador, Papa Romeu Sierra Fox Trot Bravo, estabilizado no ILS, dá 1-0. Sierra Fox Trot Bravo, gira para 17, pulso 1-0. Pista 10. Pouso autorizado, pista no 0, vento 1-0, faz 0 graus, 1-3 lá. Se é um Foxtrot Bravo, gente. Foxtrot, Foxtrot, Solo 37, Pátio. Tá, aéreo está. Conhece o caminho? Sim, irmão. Sim, autorizado. Chame para o cruzamento da pista no 7. Chamar para o cruzamento da ONU 7. Sim, autorizado, Champagne. Obrigado, cruzamento. 961, informação Golf para o Galhão, Matheus, que está guardando para cópia.